Muito boa noite a você que nos vê nessa noite de quarta-feira, essa noite chuvosa de quarta-feira. Nesse momento a chuva deu uma pausa e a internet também deu uma estabilizada. É, nós estamos no programa Visão Espírita, são 19 horas e a gente escolheu um tema muito legal e para a gente explorar essa noite, que é suicídio, uma decisão equivocada. E eu tenho um prazer enorme de ter comigo aqui, vou já chamar para cá, o Álvaro Vargas, Álvaro Augusto Vargas, para que a gente possa explorar esse tema. Vem para cá, Álvaro. Boa noite, Álvaro. Boa noite, tudo bem? Beleza. Um prazer estar aqui com você, evidentemente, e todos os nossos ouvintes. Joia. Eu estava comentando que o tema será suicídio, uma decisão equivocada, né, que a gente vai explorar na noite de hoje. E já estava também dando um aviso que nós tivemos algumas instabilidades aí, um temporal acometeu a cidade de Piracicaba nessa tarde de hoje. Tivemos alguma instabilidade na internet, tanto eu quanto o Álvaro, até a gente ficou meio receoso se daria ou não para fazer o programa, mas nós estamos aqui. Negociamos aí, né, Álvaro, com o plano espiritual, para eles pelo menos deixar a gente fazer o programa, que a internet nos ajude aí. Não sei se tem algum santo para a internet, para o pessoal rezar aí, mas se tiver, reza para nós aí, né, Álvaro? Nós pedimos, pelo menos, né? Pedimos para a Bezerra de Menezes, pelo menos, colaborar com a gente. Eu vou mandar um abraço para um amigo meu, que é de Esperon. Ele é um amigo muito querido, também conhece você, Álvaro, e ele tá sempre nos ouvindo, sempre e comentando. Ele me manda os comentários dele sobre o programa, está gostando bastante. Um beijo para você aí, Perón. Álvaro, então vamos lá. Você tem algumas estimativas relacionadas a suicídio aí, né? Eu queria que você desse aí um panorama desse mal que está acometendo ainda, né, o nosso planeta. Eu não sei se está aumentando, se está estabilizado. Como é que está esse processo, Álvaro? Olha, o tema em si é um tema muito doloroso para todos nós, todos aqueles que temos parentes, conhecidos, amigos que escolheram esse caminho. O Sérgio e eu, a gente tenta abordar o tema, como sempre, com uma forma descontraída, para não jogar sal na ferida. Eu acho que é um tema muito doloroso, muito sério. Mas a nossa abordagem é sempre uma forma fraterna, porque Deus é Pai e sempre dá a oportunidade do recomeço. Não importa o que o indivíduo tenha cometido, o que tenha feito, nós somos espíritos eternos. E ao longo da nossa jornada evolutiva, muitas vezes, a gente comete desatinos. Tem um espírito que eu gosto muito, Ivone Pereira, por exemplo, uma médium famosa, já desencarnada. Ela mesma foi suicida duas vezes. E depois dessa encarnação dela, ela produziu obras maravilhosas. Ou seja, vamos entender que o suicídio é um deslize que acontece, algumas pessoas cometem. É doloroso esse deslize, esse equívoco. Mas Deus ampara a todos, conforme Jesus nos ensinou na sua parábola da ovelha desgarrada: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Então, no momento oportuno, acontece o reconforto, a atenção e a oportunidade reencarnatória para a pessoa continuar a prosseguir na rota evolutiva. Nós temos um índice altíssimo, lastimavelmente, de suicídio no mundo, né? O Brasil mesmo são 12 mil casos por ano, é muita gente. Você tem no mundo, aproximadamente, estava em 1 milhão de suicídios por ano, indo para 1,5 milhão, está aumentando o número de suicídios. E as razões são múltiplas, tem várias causas porque as pessoas provocam suicídio, mas conforme os mentores espirituais nos trazem, essa fase de transição planetária é o soldado das dores, a intensidade das dores, nem sempre as pessoas suportam. Porque o suicídio sempre é uma pessoa que sofre, que está buscando uma saída, lamentavelmente, como o tema da noite, uma saída equivocada. Então, nós temos índices muito elevados de suicídio em todo o mundo. O Brasil não é um dos mais elevados, né? Eles falam, conta em torno de 12, 12 por cada 100 mil. Tem lugares que chega a 30, 40 casos por cada 100 mil habitantes. Então, quando você fala do índice de suicídio, tem que sempre ver a população. Em termos de número, o Brasil é elevado, mas a população do Brasil é elevado. O índice mais alto é a China, né? Mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, quando a gente tem que analisar a intensidade do suicídio, eles colocam, balizam por 100 mil habitantes. Então, o Brasil está em torno de 12, um pouco menos talvez, a Europa aumentando, Japão em torno de 16. Então, varia muito de país para país esses índices, mas está aumentando bastante. E isso se deve particularmente por vários fatores, particularmente a depressão. A depressão, ela é uma parte expressiva das pessoas que estão com depressão, elas acabam seguindo um rumo equivocado, não encontram cura para sua doença. Você tem no mundo 300 milhões de pessoas com problema de depressão, talvez até mais, porque nem todo mundo é atendido ou vai procura ajuda médica, pode ser que seja maior esse índice. E a pessoa fala, inclusive, depressão é o mal do século, né, Serginho? Na verdade, você até mencionou essa questão da transição, ela traz uma certa cobrança para o indivíduo, né, Álvaro? De rever postura, rever comportamento, e para muitas pessoas isso é muito complicado, muito complexo de lidar. Você tem a falta de fé em Deus, né? A falta de fé em Deus é que leva a isso, né? Quando Jesus, ele deixou um postulado, a boa nova do mestre, ela é perfeita para nós sermos felizes na felicidade relativa, claro, que todos podemos ter aqui na Terra. Quando ele fala, né, olhar os lírios do campo, olhar os pássaros, não fique tão preocupado, ansioso pelo dia de amanhã. Então, essa ansiosidade, essa competição, essa busca. Porque o Espiritismo é interessante, Sérgio, por se a gente lembrar, porque explica que Deus nos criou simples e ignorantes. E nós vamos evoluindo através das reencarnações na Terra e também no mundo espiritual. Nós temos hoje na Terra uma população de talvez uns 30, 35% de espíritos que tem uma condição de continuar ainda reencarnando no planeta. São espíritos avançados tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral. Pode permanecer na Terra depois que a Terra for saneada, ser um planeta de regeneração. Agora, você imagina os espíritos mais simples, a alma mais simples, que estavam aqui já, ou os espíritos não conseguiram evoluir, na sociedade competitiva de hoje. Então, você pega um espírito que durante várias encarnações desenvolveu muito o seu lado intelectual, também seus sentimentos. Aí vai para o mercado de trabalho, com outro que foi mais devagar, ele não se dedicou tanto às encarnações. E a cobrança da sociedade, da família, é a mesma. Mas ele não tem como competir com um espírito que durante cinco, seis reencarnações foi assim dedicado, estudioso, e hoje ele brilha no mercado de trabalho. Ele vai ter todas as chances para ele. O outro, que é mais retardatário, vai ter mais dificuldade. Então, quando ele entra, ele se frustra, porque ele vai para a universidade, tenta entrar, não consegue, tenta ser promovido, não consegue, e pode dar um desespero na sociedade tão consumista e materialista, onde a aparência é que importa, não o conteúdo espiritual. Então, os valores morais da sociedade, que é muito deturpado, cobra muito do indivíduo. Se ele, pelo nível evolutivo, ele não pode ser qualificado igual com o outro que avançou mais. Onde é que está o espírito de caridade? Onde é que Aí que entra a questão do amor, do sentimento. Então, numa sociedade cristã, isso vai ser colocado. Não, eu não posso exigir da pessoa o que ela não pode dar. Eu me lembro uma história, viu, Sérgio, real, de um jovem que o avô dele foi um professor famoso na escola de agronomia. Mas ele era muito limitado. nitidamente não era muito inteligente. Mas a mãe, que adorava o pai, o avô dele, queria que o filho fosse também um agrônomo e que fosse famoso, mas o menino não tinha. Então ele se formou a trancos e barrancos com muita dificuldade e era um profissional fraco, e sofria por isso. Um sofrimento desnecessário. Ele podia ter tido um cargo mais simples, não ter feito universidade, ser um bom, excelente técnico e não se cobrar tanto. Então ele conseguiu o diploma por pressão familiar e a imposição que lhe foi colocada. Então ele era infeliz, sofria, porque não conseguia competir com os outros, porque tinha as limitações de inteligência, de conhecimento, que travava muito esse mercado competitivo. Então, assim, esses dramas que acontecem, é uma das razões, não é a única, né, que também pode levar o indivíduo para a atitude deslocada. Então, essa autofrustração, autocobrança, um motivo. E quais mais, Álvaro, você Olha, consegue? Olha, a depressão é uma doença, inclusive tem que ser tratada por médico, por causa do psiquiatra, para receitar os remédios, os medicamentos corretos. É um psicólogo, um psicoterapeuta, evidentemente para fazer também todo um trabalho de acompanhamento e o espiritismo, que ajuda bastante nos passos da frutoterapia e, às vezes, um trabalho de obsessão. Então, os três tratamentos não competem entre si, mas convergem na melhora do paciente, evidentemente. Então, a depressão é uma causa muito grande. Outra é o alcoolismo, as drogas, que leva também o indivíduo, pode levar o indivíduo a essa ação do suicídio. Né? Então, essa frustração. E tem questões de loucura. Pessoas têm desequilíbrio emocional ou distonia mental, a esquizofrenia, por exemplo. A pessoa pode ter um surto, de repente, psicótico e cometer esse ato. Tem frustrações amorosas. Tem pessoa que se suicida até porque o time de futebol perdeu o campeonato. Então, assim, cada um tem as suas justificativas, que são tolas, né? Porque nós não podemos... O espiritismo matou a morte. E não existe morte. Existe a morte do corpo físico, mas não da morte do espírito, a alma eterna. E a primeira coisa que acontece com o espírito quando chega no mundo espiritual, se comete o suicídio, é a frustração que está vivo ainda, não conseguiu morrer. Então, é uma grande frustração, eu não morri. E agora? E ficou pior. A frustração talvez até maior, né? Porque essa pessoa se considerava inferior, para baixo, baixa autoestima, falou, pô, mas nem morreu consigo. Não deixa de ser triste, porque agora o duro é como chega do lado de lá, né? O duro é a chegada, o regresso. A perturbação geral. Quer já começar a explorar isso, Álvaro? Essa perturbação que Olha, gera. Tem uma obra que traz com riqueza de detalhes, tem vários livros que a gente pode sugerir, mas tem uma obra que é um clássico, chamada Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone Pereira Franco, editada pelo espírito Camilo Castelo Branco, ele que usa o pseudônimo, né? Outro nome, né? Mas é o grande romancista português, ele foi profícuo na sua produção, 137 livros, romances ele publicou, se eu não me engano. Uma certa fase da vida ele ficou cego, e aí achou que era injustiça e deu um tiro na cabeça. E ficou 13 anos no Vale dos Suicidas. Então ele conta em riqueza e detalhes o sofrimento dele. Porque a gente, quando reencarna, nós temos uma energia, chama fluido vital, para viver um certo período de tempo. Então essa pessoa tem que ver, por exemplo, 70 anos de idade, e se suicidar aos 60, esses 10 anos ela vai ficar nessas regiões onde ele ficou, foi chamada Vale dos Suicidas, para drenar esse fluido vital, essa energia. E essa energia que o desequilibra. Quando drena essa energia, ele está em condições de ser resgatado e levado para um hospital. Só que esse período inicial e durante esse tempo que fica nessa região, ele sente todas as transições que acontecem com o seu corpo físico, né? Destruição, decomposição do corpo. Ele se decomposto, comido por vermes, e é uma dor alucinante, é um sofrimento muito intenso para o suicida. Então, é difícil isso aí. Então, ele vai ficar ali, aquele sofrimento, sente fome, frio, dor. É uma situação muito difícil. Dizem os estudiosos que a única desencarnação mais dolorosa do que o suicida é do político corrupto. Esse sofre mais. Então, a gente vê na noticiária aí esses desvios de verba, Operação Lava Jato. Olhe para essas pessoas, que elas possam mudar de rumo, porque o sofrimento que as espera é terrível, muito grande. Mas voltando aqui aos nossos suicidas, vamos lembrar que sempre tem atenuantes. Tá? Tem pessoas que cometem esses deslizes em uma situação difícil, é um drama. Então, cada caso é um caso, não tem dois casos iguais. Mas o suicídio é um assassinato. Tá? Um dos 10 mandamentos é não matar. E o suicídio ele comete um assassinato. Porque o corpo físico, as pessoas falam, esse corpo físico é meu. Não é. O corpo físico foi um empréstimo que Deus nos deu para o nosso Empréstimo. processo evolutivo. Até a questão que tem esse debate hoje de fazer o aborto, algumas mulheres defendendo que o corpo é meu. Não, não é. O corpo não é seu. O aborto, por exemplo, é um infanticídio, né? É um assassinato também. Então, e matar o corpo físico também é um assassinato. Então, você está destruindo um patrimônio que não te pertence. E é um criminoso, é recebido no mundo espiritual como um criminoso que precisa de recuperação. Vai ter toda a atenção, todo o carinho, mas é um criminoso perante as leis divinas. E é limitado, né? Eu queria explorar uma coisinha, Álvaro, até quando a gente fala de suicídio no espiritismo, a intenção é clara, evitar, para quem está encarnado, evitar o suicídio. Nós não queremos criar desespero em pessoas encarnadas que têm alguém que cometeu o suicídio. Não é essa a intenção. Tanto é que, como você disse, existem atenuantes que nós não conhecemos e não dá para, dentro do Espiritismo, extrapolar como se fosse uma ciência exata e dizer: então, o meu ente querido está assim ou assado. Não dá para essa afirmação, correto? Muito, muito oportuna a sua observação. Eu me lembro quando uma vez, numa casa espírita, um dirigente me pediu que eu não falasse de espiritismo. Falasse só do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Eu falei, olha, por quê? Porque tem pessoas que vão ficar chocadas. Eu falei, meu amigo, a casa espírita, ela tem que falar a verdade. Eu não posso botar a luz debaixo do alqueire. Até para alertar as pessoas a não fazer isso. Tá? Aqueles que têm parentes, amigos, amores que tiveram essa morte tão violenta por suicídio, saiba que sofre sim, mas vai ser resgatado e vai ser consolado hora que puder ser consolado e atendido. Mas ninguém fica abandonado. Inclusive no Vale dos Suicidas, o Camilo Castelo Branco escreve que onde ele foi depois levado, depois que cumpriu 13 anos naquelas cavernas que ele ficava, ele conseguiu ser resgatado e levado para esse hospital. Na verdade, era a colônia correcional Servos de Maria. Que Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é a patrona que consola os suicidas do mundo. Então, ela foi nesse local e ele tinha uma torre. E nessa torre tinha espíritos iluminados, capazes de observar todos os suicidas e atendê-los na medida do possível. Ou seja, ninguém fica abandonado. Então, não existe abandono. O Pai Celestial não abandona ninguém. Então, vão ficar nessa região, nesses locais, não como punição, mas para drenar as energias que eu mencionei, os fluidos vitais, e dizer que são desequilibrantes, que a pessoa tem que viver 70 anos e se casou com 60, se for o caso, né? Até que passe esse período e vai ser resgatado. Então, não existe abandono por parte de Deus e ninguém. E apenas espíritos iluminados conseguem ver esses quadros dolorosos sem se desequilibrar. E por que que esses espíritos suicidas ficam confinados no local? Porque pelo desequilíbrio deles, se ficasse perto dos encarnados, iria nos desequilibrar. E aí seria ruim. Então, tudo existe uma ordem muito grande no mundo espiritual, tudo muito organizado, com inúmeras oportunidades de recomeço. Então, Deus não dá chance a todos nós. Mas nós temos que falar a verdade para que as pessoas encarem a vida com mais seriedade, Porque existe, eu estou falando aqui de suicídio voluntário, né? Mas todo suicídio é voluntário também, né, Sérgio? Aí a gente já. Melhor a gente deixar para mais tarde esse assunto. Tá. Porque nós vamos explorar mais isso, inclusive a Tá bom. condição do sofrimento, e nós vamos falar nesse alerta do suicídio involuntário, que é quando o André Luiz É. acabou entendendo isso aí, né? Tá bom. Nós vamos falar já já sobre isso também. Uma questão que eu queria voltar agora, então, é o seguinte: nós, obviamente, somos uma organização espírita, só estamos aqui pela USE. E explora um pouquinho para mim assim, qual que é o papel das religiões e o pensamento materialista influencia em quanto essa questão do suicídio? Olha, Como que a religião ajuda? Isso. todas as religiões sérias são contra o suicídio, não resta a menor dúvida, né? O Islã, o judaísmo, as religiões de fundo cristão, tá? Elas, o budismo, todos condenam o suicídio, não resta a menor dúvida. O materialismo é negativo, porque se a pessoa não tem perspectiva da vida após a vida e sofre, ela vai buscar, vou dar fim da minha vida. É o caso, por exemplo, da eutanásia. Então a pessoa está com uma doença muito crônica, dolorosa, e não entende que essa doença é necessária. Fala, não, por que que eu vou ficar sofrendo? O médico vai falar, conversar com ele. Escuta, eu tenho cura? Não, não tem cura. Eu estou tomando analgésico, não para essa dor incrível. Então eu quero morrer, eu não quero viver. Pelo raciocínio, se não existe nada após a vida, o raciocínio dele não está incorreto. Mas aí o Espiritismo explica da vida após a vida e que essa enfermidade que o faz sofrer é a drenagem de energias negativas da alma para o corpo físico, onde a alma vai se depurando, vai se limpando nesse processo. Então, se a pessoa ficar sofrendo 2, 3 anos, mesmo sem cura para o corpo físico, ela está curando o corpo espiritual. E só Deus é dado o direito de tirar a vida. Porque essa vida não foi dada por nós. Deus nos deu o corpo físico. E apenas Ele pode decidir, não um médico ou um enfermeiro decidir pela eutanásia. Agora, você falou das religiões. As religiões falam, então, acerca de condenar o suicídio. Mas o problema que nós temos das religiões é o grande fracasso das religiões. Porque os dogmas, os postulados, a maneira que a religião foi apresentada ao longo dos séculos, o homem acabou se afastando das igrejas, se afastando de Deus. Pela forma como é abordada, né, muito fanatismo, conceitos infantis, de Adão e Eva, inferno, céu, que um homem inteligente que questiona não vai aceitar. Então se afasta da religião. Então, o Espiritismo traz a fé raciocinada aí, resgata o cristianismo primitivo. Essa é realmente a força do Espiritismo. É a sua revelação da justiça divina. Fala, olha, peraí, eu estou sofrendo porque eu devo ter feito alguma coisa na encarnação passada ou ainda nessa encarnação, conforme for o impacto. E a pessoa, então, consegue se consolar. Por isso que o Espiritismo é um consolador. Então, ela sofre e se consola. Então, o Espiritismo consegue trazer e evitar que a pessoa cometa um suicídio. Inclusive, tem uma história muito interessante. Quando Allan Kardec estava muito triste das perseguições que ele sofria, Allan Kardec foi o codificador da doutrina, publicou o primeiro obra espírita foi ele, o Livro dos Espíritos, acho que em abril de 1857, se me falha a memória. E ele deixou um livro num local. A pessoa cometeu o suicídio, achou o livro e leu. Quando leu o Livro dos Espíritos, compreendeu a justiça divina e mudou essa atitude. E por acaso era um livreiro que encadernou o livro, fez uma carta de agradecimento e devolveu para Allan Kardec. Então, assim, a pessoa conhecia a religião, mas a religião que ela tinha não atendia aos seus anseios, não respondia às suas perguntas. Eu sofro por quê? Eu tenho essa angústia, por que isso? Ah, porque a vontade de Deus. Não, vem cá, a vontade de Deus que eu sofro, é meu vizinho, não pode sofrer do meu lugar. Então, assim, o Espiritismo consegue dar clareza de forma que a pessoa, raciocinando, ela chega à conclusão que não devo me suicidar, porque eu vou sofrer muito do outro lado. E isso, se eu sofro agora, é porque tenho a razão para isso. falar. Muitas pessoas às vezes falam que a reencarnação, ou o conceito de reencarnação, iria, de uma certa forma, banalizar a vida encarnada. Esse talvez seja o maior equívoco, né, Álvaro? Porque você já deu todo esse panorama, dando mais detalhes, porque a pessoa simplesmente, de maneira frívola, dizer: ah, vou banalizar a vida por causa da reencarnação. Não, tem causa e efeito, tem todos os aspectos que você, de vez em quando, elabora e hoje enunciou um pouco mais. Podemos considerar o suicídio um crime? Sim, eu mencionei que o suicídio é um crime, porque dentro das leis divinas, não matar é um mandamento de Deus, e o suicídio é realmente um assassinato. Então, é uma agressão. Agora, você levantou um ponto interessante, Sérgio, do suicida e da reencarnação. Eu mencionei Ivone Pereira Franco, que suicidou pelo menos duas vezes, que a gente conhece, mas tem um caso interessante do menino. E quando Chico Xavier percorria um determinado bairro pobre, e tinha uma criança sem braços, e a mãe reclamando para o Chico que os médicos disseram que o menino estava com um problema nas pernas, e os médicos queriam amputar as duas pernas do menino. Então ele não tinha braço e ficava sem as duas pernas. E Chico fala para ela: não, o mano disse para o Chico, ela disse para ela que os médicos estão certos, tem que amputar as duas pernas, porque esse menino já teve 10 reencarnações e se suicidou. E veio sem braço para não se suicidar. E agora ele está com 5 anos de idade, já estava procurando um rio para correr, se jogar dentro do rio e morrer afogado. Quer dizer, a justiça divina tenta limitar ao máximo esse ato deslocado, mas tem o livre-arbítrio. Enquanto a pessoa não for aprovada, ela repete a mesma experiência. Então, o suicida, ele, quando vai reencarnar depois, ele vai vivenciar experiências parecidas com o que ele vivenciou aqui, agravadas. Então, não vai resolver o problema. Aliás, a pior decisão possível que a pessoa possa tomar é o suicídio. É melhor vivenciar as experiências difíceis, aguentar aí o abandono de alguém, um amor que não deu certo, um emprego que não está muito bom, o time de futebol que perdeu, superar os problemas psicológicos, emocionais e levar a vida. E fortalecer a fé em Deus, porque o materialismo realmente ele derruba a pessoa, né? O materialismo é muito forte e nós temos que fortalecer nossa fé em Deus para evitar uma atitude tão equivocada como essa. Eu relembro a todos que estão nos assistindo que eu vou dar prioridade para perguntas que vierem pelo chat. Então, se você está nos vendo aí, tem alguma dúvida, coloque aí que a gente manda para o Álvaro e ele responde no ar. Enquanto não faz, eu vou fazendo as minhas perguntas aqui. Álvaro, pelas estatísticas, quem se suicida mais, o homem ou a mulher? Aqui no Brasil tem sido de 3 para 1 o homem. Tá? O homem O se homem. suicida mais. Tá? A gente vê que o estresse do homem, que está mais no mercado competitivo, é difícil, porque a sobrecarga de responsabilidade é muito grande. Ele tem que prover, o provedor ainda, embora hoje a mulher ajude bastante, a grande parte das mulheres, além de trabalharem muito em casa, trabalham dobrado as mulheres, né? Porque geralmente o homem chega em casa e vai ver televisão. A mulher chega do trabalho e vai preparar a janta, né? Então a mulher sempre faz hora extra. Trabalha, eu vindo da criação assim, cansei de ver o É pai e minha mãe verdade. trabalhando, ambos eram funcionários públicos. Meu pai chegava, tomava banho, ia para televisão, minha mãe ia para a cozinha fazer a janta. Então era mais ou menos assim que funcionava. Então, mas o homem, ele acaba sendo cobrado, fiscalizado, ele se cobra. E se a coisa não funciona, ele pode ficar deprimido, desmotivado e cometer um ato, um desatino como esse. A mulher também se suicida, mas suicida menos. É um alerta para todos os perfeccionistas de plantão que estão nos ouvindo aí, né? Nós somos perfectíveis, não perfeitos. Essa autocobrança exagerada pode trazer consequências mais sérias. Tem que desenvolver a humildade, né? Exatamente, exatamente. Já ainda no campo das estatísticas, Álvaro, por que que a gente está vendo um aumento de suicídio entre jovens da pré-adolescência e adolescentes. Olha, um fenômeno interessante que ajuda a explicar, que é lamentável isso, mas é particularmente o bullying. O bullying é uma coisa muito, muito séria. E tem o bullying pessoal e, infelizmente, o bullying pela internet. E aí o jovem ele se sente marginalizado, desprezado, e pode, se não tiver um apoio, for um lar cristão, um lar que dá amparo a esse jovem, o jovem pode cometer esse desatino. Por isso é importantíssimo que os pais, desde a mais tenra idade, levem as crianças na evangelização infantil, na mocidade, e tenham dentro de casa o evangelho no lar. Dialoguem com as crianças e sejam amigos, adotem as crianças, porque às vezes os pais e as mães, por questões financeiras, profissionais, dificuldade, a gente vive um momento muito difícil aqui no Brasil também. Dá prioridade, foca muito a questão dos recursos materiais e não é que negligencia, mas perde o foco dos filhos. E pode ser que o filho tenha um problema muito sério. E a gente vai despertar muito tarde, posteriormente. Eu tinha muita preocupação, eu tenho 4 filhos, né? Mas eu tinha muita preocupação com bullying e eu acompanhava meus filhos e de certa forma eu tentava, eu via como tinha problema, eu tinha uma filha, eu tive que trocar, mudar, levar para o colégio, não podia mais pegar o micro-ônibus, que tinha umas coleguinhas que faziam bullying, eu me preocupava com isso, porque eu via que a menina ficava deprimida. Então, observe a criança, os sinais que ela tem. Tem crianças mais sensíveis. Então, o bullying é um fator muito sério. Agora, a gente vive um momento de transição planetária, como mencionamos, os espíritos que estão reencarnados aqui, muitos não querem, não estão muito a fim de ficar encarnados. Tá? Eles são rebeldes. A gente, quando chega a uma certa idade, particularmente na adolescência, ali, você começa a ter uma presença maior da bagagem do espírito. Você tem quando a epífise começa a trabalhar um pouco mais, e a epífise é uma válvula reguladora das experiências pretéritas. Então, quando a epífise já libera as experiências, o espírito começa a mudar, o jovem começa a mudar aquela a maneira de ser, aquela personalidade dele, espírito mesmo, ser mais pleno, porque até uma certa idade ainda fica refreado. Ali começa a voltar reminiscências do passado, aquela bagagem de vidas pretéritas, e muitos são rebeldes, não queriam reencarnar, porque vai ter uma experiência difícil aqui, quer ir embora. E aí vai acontecer um bullying, alguma decepção, e pode acontecer de cometer o suicídio. Eu vi uma estatística que é a segunda maior causa entre jovens de 15 e 29 anos. Quer dizer, tem uma faixa etária perigosa aí, talvez Tem. porque pela formação da estrutura psíquica desses indivíduos, né, Alva? É você, até os 7 anos de idade, o espírito ainda está muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Depois de 7 anos de idade, está consolidado. Dos 7 até a puberdade, até os 14, 15 anos, ainda fica ali uma fase de você poder reeducar a criança. Dos 15 em diante, depende de espírito para espírito, mas é uma média, né? De 15 em diante até os 25, você está consolidando aquela alma ali com toda a sua bagagem pretérita, das emoções, dos sentimentos, das inclinações, das tendências. E isso vai pesar. Então, os pais têm que tomar muito cuidado na orientação dos filhos, das inclinações, das tendências, e conversar e dialogar. E nós vivemos numa sociedade muito difícil, porque a 60% da humanidade está reencarnada em expiação. Então, a mídia em si, a pressão social é muito negativa. A qualidade dos programas televisivos é de baixo teor moral, porque da índice de audiência, né? Se a maioria quer coisa imoral, então vamos colocar coisa imoral. Assim pensam os fazedores de programas de televisão. Então, nós temos assim, uma pressão muito negativa em nossa família. Mais do que nunca, os laços familiares têm que ser fortalecidos para amenizar, atenuar essa bagagem negativa que chega dentro do lar. Quer dizer, essa aproximação e o fortalecimento dos laços familiares seria um meio de a gente diminuir essas taxas aí de suicídio. Seria. E eu acho muito importante, viu, Sérgio, o diálogo, conversar com os filhos, quais são as expectativas dele, quais são as frustrações. Eu mencionei inicialmente aquela mãe que exigia que o filho fosse um engenheiro, quando ele tinha limitações para isso, ela forçou muito a barra. É não tentar fazer do seu filho o que ele, às vezes, tem limitação para ser. É, que ele seja feliz, tá? Que o filho seja feliz. Às vezes dê mais liberdade para o filho escolher o caminho. Oriente, claro, eduque, mas não coloque as frustrações suas, do pai, para o filho. Eu não fiz isso, mas meu filho tem que ser. Não transfira essa responsabilidade. Não coloque isso nos ombros dos filhos, porque às vezes vai ser uma carga muito grande que ele não vai suportar. Eu estava dizendo, às vezes a estrutura psíquica não formada totalmente ainda pode extrapolar o que a pessoa consegue suportar, né? No momento de desespero, né? Um ato translocado, como você mencionou. E Álvaro, com tudo que a gente está vivendo hoje em dia, a pandemia, você acha que isso prejudicou ainda mais, aumentou o número de suicídios? Pela revisão que eu fiz, há indícios, porque ainda está muito cedo, esses índices estatísticos ainda estão saindo e estão dispersos, não tem ainda uma publicação consolidada para reafirmar alguma coisa, né? Tem tendências, que tudo que eu encontrei hoje em pesquisas é tendências que sim, houve um aumento da incidência de suicídio. Vai saber, talvez no ano que vem, quando os dados estiverem compilados e forem melhor apresentados. Mas pelo clima que existe, de desesperança em muita gente, frustrações, você tem no Brasil mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, talvez 25 milhões, se contar o subemprego. Então, o Brasil é uma nação que passa por um período ainda muito difícil e nem sempre com dirigentes que estão à altura do cargo. Você vê aí a corrupção de governadores sendo presos, políticos. Então, assim, há uma desesperança gigantesca do brasileiro em relação às suas lideranças. Então, pessoas sem essas perspectivas, perde o emprego, não vê, pode cometer um desatino. Ainda isolado, preso, sem recurso financeiro, aí fica mais difícil. Imagina um casal que tem suas dificuldades, mas vão sair para trabalhar e voltam. De repente, o casal que tem suas dificuldades tem que ficar confinado mesmo no mesmo apartamentozinho de 60 metros quadrados. É um caldeirão de. É um balé de gato, né? Porque se pensar bem, e muitos casais não vivem bem. É um teste profundo aí para o relacionamento, né? É, mais do que nunca, o evangelho no lar é importante, o espiritismo, particularmente, que o cristianismo redivivo, para as pessoas buscar atenuar sua agressividade. Bom entender que, assim como a Terra é um planeta de provas e expiação, as famílias também são provas e expiação. Raras famílias vivem em total harmonia, raras. São as exceções. A maioria das famílias tem suas dificuldades. Então, se à luz do Espiritismo nós temos o raciocínio, a fé raciocinada, a gente começa a analisar as dificuldades e fala, não, vou parar por aqui, amanhã eu volto a conversar nesse assunto. Você começa a dosar os assuntos a serem discutidos, para não criar um debate infrutífero. Vamos fazer um módulo agora, Álvaro, onde a gente vai falar, obviamente, como a gente é de uma organização espírita, nós estamos falando aqui de espiritismo, falar mais sobre a contribuição do espiritismo nesse assunto. Então, primeiro aspecto que eu acho que todo mundo quer saber, a influência espiritual, ela pode provocar, criar ser um contribuidor que vai piorar essa situação, um agravante. Olha, sempre, em 100% dos casos, existe a influência espiritual. 100%. Vai depender aí do gradiente, tá? Mais intenso ou menos intenso. Porque quando Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso pensar o que eu quiser. Mas quando eu penso, eu já estabeleço a conexão, para o bem ou para o mal. Então, se a pessoa começa a vibrar pensamentos negativos, de frustração, de mágoa, de desespero, atrai para junto de si vários espíritos perturbados nessa faixa. Pode ser também que vão ajudar a acumular ainda a decisão equivocada. Pode ser também que seja um inimigo de vidas passadas. Então, a responsabilidade maior sempre é de quem comete o desatino. Não vai tirar a responsabilidade do suicida. A responsabilidade é dele. Ele que tem o domínio de decidir fazer um ato ruim ou não. Mas, se ele fizer, vai ter atenuante na medida do processo obsessivo que aconteceu. Por isso, a importância, quando possível, a frequência ao centro espírita para fazer um trabalho de desobsessão. Eu conheci vários médiuns, viu, Sérgio, pessoalmente. Vários médiuns, mais de vários médiuns, que abandonaram o espiritismo. E aí caíram presas de espírito obsessores e cometeram suicídio. Muito triste, muito triste. Triste. Porque o médium em si, ele tem uma sensibilidade como espiritual mais intensa. Por isso ele é médium. Ele é medianeiro. Então ele não, ele tem que estar sempre se vigiando e se aproximando de bons espíritos. Se ele abandona o trabalho como médium e vai ter uma vida comum, vai deslizar, porque nós não somos santos mesmo, vai vibrar negativamente, vai gradativamente caindo nas mãos de espíritos maus, que podem levá-lo a essa ação. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão. O que eu estava falando aqui me ocorreu o seguinte: nós estamos muitas casas espíritas fechadas desde março, abril, e tem médiuns ostensivos que podem estar nos ouvindo agora, ou familiares de médiuns ostensivos. É uma preocupação do médium não estar trabalhando, ou seja, não estar lidando corretamente com essa energia, não é? Em parte, eu explico, porque a mediunidade é uma ação em contato com o mundo espiritual. Leon Denis, por exemplo, ele nos diz que ele tinha mediunidade ostensiva, sempre teve, tá? De comunicação mediúnica, de psicofonia, de repente ele passou a usar mais para falar da palestras. Ele canalizou então a mediunidade dele em contato com o mundo espiritual, com a escrita, com uma coisa assim, para poder ser um orador, falar. Então, aqueles que têm mediunidade ostensiva, ele pode estar exercendo a mediunidade dele de outra forma, mesmo dentro do lar, ou com os amigos, conversando, ou estudando. Ele pode estar usando a mediunidade dele também, e não precisa necessariamente estar dentro do centro espírita. Porque os mentores sabem que ele está igual aquele trabalhador da última hora. A gente estava na parábola do trabalhador da última hora, né? Os da primeira hora foram para a vinha porque foram convidados e foram trabalhar. Os da última hora, porque não tinha trabalho para eles, mas ficaram na praça atentos. Então, o mentor sabe que você não está indo para o centro espírita porque você não pode ir. Mas nesse meio tempo, como é que você está usando sua mediunidade? Tá? Que a mediunidade é tudo, é a conversa com a esposa, com os filhos. É o pensamento elevado, a oração, é o estudo, é a leitura, tudo isso é mediunidade, é interação com o mundo. Então não tem que Perfeito. se preocupar com isso. Perfeita a sua colocação. Então, o nosso mentor espiritual, ele não tirou férias também. Ele Não. continua e temos que vigiar e controlar o nosso psiquismo, pensamento. Quer dizer, todo o procedimento de uma pessoa de bem tem que continuar. Não tira folga disso, né? Não. Ele tem que estar atuando, trabalhando na medida das suas forças, das suas limitações, porque Deus é Pai e compreende as limitações do momento. Então, se nós somos tão limitados sabendo disso, que dirá o Pai Celestial, né, Sérgio? É, exatamente, exatamente. Falamos de mentor espiritual, ou guia espiritual, como algumas pessoas também chamam. Esses indivíduos aí, do plano espiritual superior, eles podem auxiliar e impedir um ato suicida? Eles podem, se houver uma interação, se nós convidarmos, né? Vai depender do indivíduo. Se eu estabeleço uma ligação com o alto, com a conduta moral elevada, me transformando moralmente, evitando os vícios, pensando coisas boas, agindo de forma correta, dentro dos postulados cristãos, eu neutralizo a ação nefasta dos obsessores e eu fico mais próximo da ajuda dos mentores espirituais. Porque o mentor espiritual tem que respeitar meu livre-arbítrio. Ele sempre vai respeitar, porque isso é uma lei de Deus. o respeito ao livre-arbítrio. Se o indivíduo vai para vícios, pensamentos ruins, perde o controle, discute, vibra negativamente, ele não está convidando o mentor espiritual para perto dele, está convidando o obsessor. Ou seja, a ação do bem, ela é proporcional à sintonia que nós fazemos com o bem. Tudo é questão de sintonia. Eu tenho que ver com quem eu quero ficar. Quero ficar com os bons espíritos ou com os maus espíritos? A escolha sempre é nossa, não. É que escolher sempre é nossa. O pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, se comunica comigo aqui para eu saber que vocês estão aí ainda e estão gostando do programa. Estão gostando, fala que estão gostando. Se não estão gostando, fala que eu mudo aqui a temática. Alguma pergunta bem legal, Álvaro, para a gente explorar o pós-vida aí de um suicida. Quais são as consequências para a alma do suicida? Olha, depois que ele passa por esse período de drenagem dos fluidos vitais, que vai depender, em média, o tempo que ele teria na Terra, se é 1 ano, 10, tem uns que ficam 30 anos. Depende do período que ele vai, precisa. Ele vai ter que reencarnar para um tratamento físico, porque ele não vai mais entrar ainda no esquema de provas de expiação. Ele vai ter que as deformações são tão grandes, um tiro no cérebro, às vezes um enforcamento, um tiro no coração. Então vai dar, a pessoa vai renascer na Terra com um corpo defeituoso, com problemas mentais, às vezes cardiopatias, às vezes com úlcera no estômago, às vezes paralisia. Então aquela reencarnação, ela vai acontecer como uma reparação do corpo espiritual. Então o trauma da alma passa para o corpo físico e a alma então fica boa, curada. E geralmente vai reencarnar em famílias que têm alguma ligação com aquele suicida, porque nem sempre a pessoa erra sozinha. Então, às vezes, cometeu suicídio que os pais não souberam, ou às vezes foi alguém que levou a casa. Ou seja, é uma vinculação que é, na próxima encarnação, vão estar juntos. Depois que a pessoa repara o corpo espiritual, isso não é uma regra, são possibilidades, tá, Sérgio? Ela vai reencarnar e vai viver assim, a mesma experiência que motivou o suicídio. Para ver se passa no teste. Eu falei daquele caso, a pessoa se suicidou 10 vezes, a Ivone Pereira se suicidou 2 vezes. Então, é doloroso, é um processo que atrasa muito o processo evolutivo. Um suicídio pode atrasar o processo evolutivo em 200, 300 anos. Então, realmente é complicado. E é um processo muito doloroso, muito difícil para aquela alma, né? Você já falou um pouco mais, mas eu não sei se você esgotou o assunto. Dói muito, ou seja, a pessoa sofre demais, ela tem noção do que está acontecendo com ela? Varia, viu, Sérgio? Tem espíritos que o sofrimento é tão intenso que ela perde a noção de tudo. Inclusive perde a noção do tempo. Porque por perder a noção do tempo, ela não sabe se é 1 ano, se é 2, se é 3. O sofrimento é muito grande. Ela fica transtornada, um transtorno que não tem uma capacidade de raciocínio lógico. Alguns têm, cada caso é um caso, tá? Mas a grande parte não tem. Agora, interessante, Sérgio, que a maneira como a pessoa se suicida também é diferente, viu? Quando o Camilo Castelo Branco escreveu aquele livro, Memórias de um Suicida, ele fala que um dos suicídios mais dolorosos entre os suicidas chamava de retalhados. Era aquele que jogava na frente de um trem e eram trucidados pelo trem. Então, esses espíritos sofriam muito, muito mais do que outro tipo de suicídio. Então, varia também. Aí eu fico pensando, na época que ele escreveu esse livro, não tinha ainda o homem-bomba. Imagina essas pessoas que se explodem. Como sofre essas pessoas? Agora, vai sofrer também aquele que induziu o outro ao suicídio, né? Aquele que falou que podia colocar uma bomba no corpo, explodir, e depois chegava lá e encontrar um paraíso diferente, diferenciado, né? Um beijo nosso aqui para o casal Glória e Donizete, lá do Fora da Caridade. Estão atentos e gostando do programa aí, Gente boa. hein? Gente boa, um casal maravilhoso. Álvaro, Como fica a situação de pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para um suicídio perante Deus? É, não deixe de induzir a pessoa. Um crime é um criminoso. Para você, às vezes, a pessoa é tão culpada quanto o suicida. Para você levar uma pessoa ao suicídio, você vê lá no Oriente Médio, por exemplo, o fanatismo religioso, a pessoa não tem maturidade. É um espírito ainda muito ignorante, muito atrasado. E você induzi-la ao suicídio, dizendo que vai ter um paraíso com 72 virgens, um oásis, vai via lá. Então, é um processo ali que quem fez isso aí é um criminoso terrível, né? E vai sofrer muito por isso também. Ele é responsável. Então, quando a gente vê as famílias, né? Eu tenho conhecido vários casais com filhos com problemas, nasceram com problemas. E, às vezes, esse pai não soube educar o filho no passado. Muitos jovens hoje que têm uma vida desregrada, uma vida equivocada, uma vida de vícios, porque os pais foram negligentes ou coniventes com o jovem, não educaram. Agora, esse jovem vai, entra nas drogas e depois se suicida. Os pais são corresponsáveis. Quer dizer, não foi intencional. Não tinha intenção de que o filho fizesse isso. Mas tem ligação. Então, vão reencarnar novamente e essa criança vai ser recebida por esse casal outra vez, como doente, claro, para se recuperar fisicamente. Então, tem aquele que induz o suicídio de forma intencional e não intencional. Mas vai ter implicações nas reencarnações subsequentes. Um comentário legal aqui do Francisco. É, ele ainda está sem energia, mas está ouvindo o programa, e o programa está trazendo muito consolo e está muito bom ouvir. É, Álvaro, como fica... Agora, vamos falar dos encarnados que ficam para trás aí. Como é que fica a situação dos familiares de um suicida? Olha, o suicida, além de ser covarde, ele é egoísta, né? Porque ele não vê quem fica para trás. É desestrutura e sofre muito. Tá? É, nesse livro Memórias do Suicida, por exemplo, tem um personagem que ele era um mercador de vinhos, portador e exportador de vinhos, e vai à bancarrota e se suicida. E depois de 7 anos, ele regressa para procurar a família. E ele vai ver a sua filhinha, que ele adorava ele, que vai se tornar uma prostituta. E o filho, que ele gostava tanto, vai ser preso numa cadeira. Ele fica louco, desesperado. Então, ele se suicida e quando ele se ausenta, ele desestrutura toda a família. Então, o suicida ele deixa para trás muito sofrimento. Eu conheço um casal que uma mulher se suicidou e quando o marido chegou para ver a tragédia, né, a mulher estava lá embaixo num prédio esfacelado e quase que pulou também atrás da mulher. Entendeu? Quase que se desequilibrou. E ficou aquele impacto. Então o sofrimento é muito grande para as pessoas próximas que ficam do suicídio. Mas vamos pensar que quem errou, quem cometeu esse ato foi lastimado, foi triste e nada acontece por acaso. Quando a gente faz uma programação reencarnatória e que formam as estruturas familiares, a gente sabe o histórico de cada um, puxa lá a ficha, sabe que existia essa possibilidade. Então ninguém vai estar junto de alguém que suicidou por acaso. Deus é justo, coloca as pessoas juntas. Tá? Então nós temos condições de superar, todos nós. Porque Deus não dá uma cruz mais pesada para os ombros que nós podemos suportar. Assim, se tem familiares, amigos que perderam alguém pelo suicídio, vão compreender que fazia parte da possibilidade de acontecer. Tá? E aconteceu, lastimavelmente. Mas se aconteceu, a gente tem que seguir em frente, orar sempre pelo suicídio, orar bastante pelo suicídio. Porque ele vai ouvir essas preces e vai sentir essas preces. É um refrigério, tá? É um refrigério para o suicídio. Até para a gente explorar essa questão dos familiares, Álvaro, o suicida ele consegue se recuperar e como que isso acontece na expectativa apenas, de ser? Geralmente depois que ele é resgatado, tá? Depois que ele drena o fluido vital, que o deixa completamente desequilibrado, ele vai para o hospital, no mundo espiritual, aí, geralmente, tem telas de televisão, ele pode ver os familiares, se tiver permissão para isso. E também recebe com mais intensidade as orações. Então, ele vê os familiares, ele pode assistir. Vai depender, geralmente, de cada indivíduo, cada caso, mas ele pode ver os familiares. Mas nem sempre isso é permitido, tá, Sérgio? Porque, às vezes, o casal que está aqui, o marido se suicida, a mulher já se casou de novo. Então, em vez de ser positivo, é ver negativo. Ele pode ver, mas ele vai depender do mentor autorizar ou não. Se for para ajudá-lo, ele vai ver. Mas se for alguma informação que pode desequilibrá-lo, eles preferem que não, até que a pessoa, no mundo espiritual, possa recuperar plenamente. É uma dica importante. Na verdade, a nossa busca por equilíbrio enquanto encarnados, ou seja, os familiares, vai auxiliar o nosso ente querido lá do outro lado, que cometeu esse ato translocado. Oração sempre, orar e pedir, claro, a Deus, o Pai, a Jesus, o Mestre, que o ilumine e o fortaleça nessa recuperação. Vai ajudar bastante. Álvaro, nós estamos a 3 minutos de terminar. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, até para você poder fazer um fechamento para esse tema. Qual a melhor prevenção ao suicídio? A prevenção para o suicídio sempre será nós fortalecermos nossa fé em Deus diariamente. Quando Jesus nos ensinou a orar e vigiar, que a gente vive um mundo com grandes desafios. A gente fala que a Terra é um mundo de prova e expiação, onde predomina a maldade. É uma floresta com feras selvagens. Essa é a realidade. Mas Deus nos deu a proteção, que é justamente a sua boa nova. Então, é a oração constante no momento que nós tivermos mais sós, fazer uma oração, uma conversa com Deus. É uma análise do dia a dia que nós estamos fazendo, onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, e tentar fazer da transformação moral uma experiência diária. E eu faço isso me analisando. Onde eu estou acertando, onde eu estou errando, cultivar a paciência, a tolerância, o perdão. E, independente dos percalços do caminho, compreender que nós estamos aqui numa grande escola, a Terra é um aprendizado. E vai passar rápido. A vida passa muito rápido. Daqui a pouco a gente volta para o mundo espiritual. Quando Jesus nos diz que a felicidade não é desse mundo, ainda não é desse mundo, porque é um mundo ainda primitivo, um mundo muito atrasado. Tá? A felicidade a gente que pode ter é a felicidade relativa do dever cumprido, a consciência em paz. Vamos tentar cultivar a paz, porque a paz é o melhor antídoto contra os desequilíbrios. O mundo pode estar confuso, o mundo pode estar desequilibrado, mas podemos ter muita corrupção, muita violência, mas não interessa onde nós estamos no melhor lugar para o nosso processo evolutivo que Deus nos colocou. A família é a melhor família para nós, para o nosso nível evolutivo e para nós saldarmos os nossos débitos. Então vamos ter a humildade, vamos aceitar e ter resignação frente aos obstáculos que eu não posso mudar, tem situações que eu não posso mudar, outras eu posso modificar. Então, que inspirados pelo alto, eu possa discernir entre o que eu posso modificar ou o que eu tenho que ter resignação e seguir em frente, na certeza absoluta que Deus, como Pai, olha por todos nós. Assim como Jesus nos falou dos pássaros, né? Que não tem casa e Deus os provê, os lírios dos campos que crescem com toda a sua beleza, né? Se Deus tudo provê, por que essa ansiosidade, esse estresse desnecessário? Então, vamos cultivar a paz, fortalecer nossa fé em Deus e saber que cada dia que passa nós podemos subir um degrau no aspecto intelectual e moral, aprimorando os nossos sentimentos à medida das nossas limitações. Álvaro, assim como você disse que às vezes os pais poderiam cometer algum deslize na educação, e um ato futuro, tem pais que fizeram de tudo, mas não deu certo. O que você fala para esses pais aí? Olha, eu não sei se eu tenho tempo para contar uma historinha rápida. Pode contar. Eu me lembro de um casal que estava desesperado com a filha que se prostituía. E a filha foi educada dentro do evangelho, evangelização, evangelho lá, um casal espírita muito dedicado, e eles não sabiam onde tinham errado. E pediram por misericórdia uma reunião com os mentores da casa, foi feita essa reunião, benefício deles, houve a manifestação dos espíritos, disseram, não, vocês não fracassaram, vocês cumpriram a sua missão. Porque essa menina hoje se prostitui, no passado ela era dona de bordel. Ela desencaminhava dezenas de jovens. Ela evoluiu, agora ela só faz mal a ela, porque a evolução não dá saltos. Então eu diria para esses pais, que fizeram tudo pelos filhos e que eles se desencaminharam, não fiquem tristes, porque fizeram o seu papel. A evolução não dá saltos, esse espírito vai colher essa sementinha que foi plantada. E com toda certeza, como nós não regredimos no processo reencarnatório, eles aproveitaram bastante essa existência, o que para nós é um fracasso, porque não atendeu às nossas expectativas. Mas não é um fracasso. E foi até onde, no limite possível, que ele podia atingir. Muito bom. Eu vou me despedindo, agradecendo imensamente essa oportunidade belíssima de estar aqui dividindo a tela com você nesse tema. Muitos comentários sobre o quão esclarecedor foi. E eu peço para você, Álvaro, que faça uma prece para a gente fechar o programa aí. Muito boa noite. Obrigado, obrigado, Sérgio. Então, vamos agradecer a Deus a nossa esse reencontro. Nada acontece por acaso. E que esse tema da noite tão difícil para todos nós, um tema sensível para todos aqueles que têm um parente, um ente querido que se suicidou, nós dedicamos a esses suicidas nossas vibrações de paz, que eles, onde quer que estejam, recebam as nossas energias, as nossas vibrações de amor e possam gradativamente se recobrar. E aqueles que estão encarnados, que perderam esse ente querido, que tenham também a fortaleza moral, a proteção divina, para continuarem mobiliando no caminho do bem. Agradeço a todos, uma boa noite.